Você não está só, estamos aqui se precisar. Vem que o brilho do sol vai iluminar teu caminhar. Nenhuma noite será eterna, toda tempestade um dia há de passar. Muito se aprende quando se erra, mas só quem sonha sabe aonde quer chegar. Todo dia é uma nova página, cada passo vale toda lágrima. Mas lembre que você não está só, estamos aqui se precisar. Vem que o brilho do sol vai iluminar teu caminhar. Tudo acontece na hora exata, o acaso é só um jeito simples de se dar. Não tenha medo se o tempo passa, viver também é ter histórias pra contar. Todo dia é uma nova página, cada passo vale toda lágrima.